mané que eu vou seguir na fé de hoje sempre, até onde for possível. É incrível a dimensão que tomo lona, em proporção ao som velho do fone. É real que eu tento cada passo após o outro na fome de ser real e só representar um nome. O meu, moral da história, eu esqueço de mim. Se é assim, eu vim aqui pra quê? Ser só mais um egoísta na terra. Minha lista desse tipo cresce com os nomes que tu não espera. Eu vivo em constante guerra com ego. Tem horas que eu me pego pensando longe, não nego que eu prego certo. Vira e mexe, eu faço errado. É hora que eu me apego à certeza de que ninguém é perfeito. Meu BPM agora quase que se alinha ao do peito. Feito beat, eu boto a rima no flow. Dou adeus ao leito de morte, de volta à vida em quarentena. Trago com ela todo tipo de sequela possível, num dilema eterno. E dormir no paraíso e acordar no inferno. Me interno pela última vez. Cada rima agora é mais ou menos como um berro. Lá fora já devem ser quase seis. Encaro os versos como missão. Em proporção ao que era, o sono já se desfez. Me olho no espelho pálido e compulsivo. Eu tenho que escrever. Não me nego a essa sina, texto várias rimas. Não tento esquecer o motivo de ser. No fundo eu quero ser só sincero. Espero mesmo voto de confiança aos amigos que fecham comigo. É meu pedido único também aos inimigos. O mínimo. E me diz se não é pouco que eu peço. Me despeço, deixando o verso solto e o pulso no impeço. Sem cerimônia, assino no verso. Sou réu, confesso, não meço esforço. Pelo contrário, rezo pelo inverso do verso anterior. Sendo como for, eu sou mais eu. Lembrança na balança que se lança ao teto quando abaixa o sol à tarde. Brilha longe ao hall da fama. Ouvindo ao fone grana, grana. Na tape malfeitona, gravação original. São as poucas horas que eu me sinto imortal. Hoje eu sou imortal. Lembrança na balança que se lança ao teto quando abaixa o sol à tarde. Brilha longe ao hall da fama. Ouvindo ao fone grana, grana. Na tape malfeitona, gravação original. São as poucas horas que eu me sinto imortal. Hoje eu sou imortal.